Eixo Mojubá! Eixo! Salve, tranca rua das almas. Deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Eu disse que deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Não era o sol, nem era a lua, o que brigava era o mestre Tranca-ruas. Não era o sol, nem era a lua, o que brigava era o mestre Tranca-ruas. Eu disse que deu um clarão na encruzilhada, e do clarão surgiu uma gargalhada. Eu disse que deu um clarão na encruzilhada. Cadê o moço que queria falar comigo? Alaru, esse é o tranca-rua. Que é essa porcaria tá ligada aqui perto de mim? Essa aí é a tecnologia, tranca-rua. Pra gente conversar. Vou jogar essa merda fora. Pode falar. Agora. Falar comigo. Agora o senhor tá me ouvindo bem? Tô escutando bem. Tá bom então. Não, a gente pode queria. Pode falar comigo. A gente queria conhecer melhor como é que funciona o mundo dos Exus e o senhor pode ensinar a gente, né? Entendi. O que você quer saber, moço? Quero saber como é que. Já faz tempo que você queria conversar comigo, né, moço? É, faz tempo. Quanto tempo, mais ou menos, moço, você queria conversar comigo? A gente tá em contato com seu menino aí já faz uns 2 meses, 3, sei lá. Mas o que você quer saber, moço? Fala pra mim, moço. Eu quero saber como é que é. A família do meu cavalo aqui não gosta muito bem dessas coisas, não, sabe, moço? Ah, não gosta? Não gosta, não. O pai dele teve uma decepção muito grande, moço. É? Jean, e hoje ele não gosta mais. Oh. Você então, pode falar, moço, o que você quer saber? O senhor teve que ter autorização pra vir falar comigo? Claro que tem que ter, né, moço? Não tem como vir sem ter autorização, moço. Meu cavalo tava com medo de eu vir aqui pra cá hoje. Ah. Por causa que ele tá sozinho aqui, você entendeu, moço? Ah, tá. Só que eu acho ridículo as coisas, viu, moço? Meu cavalo liga no rádio pra me chamar, moço. Ele sabe muito bem como é que me chama, moço. E liga um rádio pra me chamar. Mas vamos ao que interessa, moço. Vamos conversar. Qual que é o jeito certo de chamar o senhor? O jeito certo, moço, é se concentrar e trazer um pensamento, moço. Pensar primeiramente no divino e trazer eu pra perto. Você entendeu, moço? Ah. Tô vendo aqui, moço, que ele deixou um copo de pinga aqui pra mim, moço. É. Você me dá licença, moço? Vai, pode. Vai lá. Pode continuar, moço. Então o senhor disse que não se faz nada sem autorização, não é mesmo? Não se faz nada sem autorização, moço. Como é que foi pro senhor conseguir autorização pra falar comigo hoje? Moço, eu só vim conversar com você, moço, porque eu queria já conversar com você. Tá, tô. Então eu tava passando aqui por perto e eu tava vendo as conversas dele no computador aqui, que ele tava dando risada muito alto. É. Entendeu? De uma coisa de amarração. É. Coisa de internet. Coisa, papo de vocês, de internet, dessa internet. É. E ele tava dando muita risada aqui, moço. Aí eu vim ver o que tava acontecendo, moço. Porque eu protejo ele. Você sabe, não sei se ele já te falou isso, né, moço? Eu tenho 3 eixos com ele. Então eu protejo ele e eu tô sempre perto dele. Ah, tá certo. Ele tem 3 eixos. Mas por que ele tem 3 e eu tenho só 1? O senhor tem mais outros eixos, moço. Só que no momento a gente não pode falar porque a gente não tem permissão pra isso, né, moço? Ah, então as pessoas têm mais do que um eixo? Tem mais do que 2, do que 3 eixos. Depende. Nossa. Ah, entendi. Depende da pessoa e do propósito da encarnação dela? Do propósito da encarnação dela, quem vai apadrinhar ela. Tudo depende. Ah, tá certo. Depende do que foi combinado antes de vir pra cá, né, moço? Ah, entendi. Então, pra chamar um Exu, não é pra ficar ligando o radinho. Oi? Quando a gente quer chamar um Exu, não é para ficar ligando um radinho do computador. Não, não é para ligar rádio, não, moço. Porque a gente até, quando liga rádio, a gente acha que até é brincadeira, entendeu, moço? Aí você dá passagem para vir outro tipo de espírito, entendeu, moço? Tá. Aí pode não vir um tranca-rua, pode vir uma quiumba, pode vir um espírito, um obsessor, entendeu, moço? Claro, claro. Agora, as pessoas às vezes perguntam a diferença entre um Exu e uma quiumba. Para quem entende, está claro, mas para quem está começando, às vezes não está claro. Seu Tranca, o senhor pode explicar a diferença de um Exu para uma quiumba? Moço, a diferença de um Exu é que um Exu é o guardião da lei, moço. E uma Ah. quiumba é como se fosse um jovem desamparado, você entendeu, moço? Ah. Sabe um jovem que não gosta de estudar, de ir para os estudos, moço? Ah, E fica se envolvendo com outras coisas, moço? Sim. É mais ou menos isso, moço. Ah, entendi. Você entendeu, moço? Entendi. Agora, Uma quiumba, ela vem aqui só para fazer bagunça, você entendeu, moço? Mas meu cavalo, ele tem a firmeza dele aqui na casa, ele teve permissão para isso. Você Ah, entendeu, moço? entendi, entendi. Então não pode qualquer um sair incorporando. Pode falar, moço. O que que o senhor achou engraçado? Eu acho engraçado que ele me chama e não deixa um charuto aqui perto, não deixa nada, mas tudo bem, moço. Vou conversar com você, não fui para conversar com ele. Tá bom, então. Olha, e quando vocês vêm, eu até esqueci que eu ia perguntar. E Você pode vocês. ficar despreocupado, moço. Pode perguntar o que você quiser, moço. É. Não fica preocupado comigo, não, que eu tô aqui do outro lado para conversar com você. Você entendeu, moço? Não, eu não tô preocupado com o senhor. Eu perdi o foco. Eu queria saber. Às vezes a gargalhada do Exu serve para várias coisas, né? Serve sim, moço. Serve para espantar tudo que tem de ruim perto daqui, você entendeu, moço? Porque meu cavalo ultimamente ele anda com os pensamentos não muito bons, você entendeu, moço? Então tem que falar tudo comigo aqui. Depois que eu for embora, moço, eu vou levar tudo para as profundezas do inferno. Você tá entendendo, moço? E Nossa. depois vai ter outro Exu querendo conversar com você. Você Olha. entendeu? Só vai vir É. mais um depois de mim. Olha. Mas tem que ser meio que rápido, você entendeu, moço? Por causa da família do meu cavalo. É, o que que tem a família? Ah, tá, entendi, entendi. Entendeu? Você Então a sabe. gente tem que gravar aí meia hora com um e meia hora com o outro. Pode ser. Tá bom, então. Olha, o que eu queria saber do senhor é isso. O senhor, pelo que o senhor falou aí, existe. O Exu, ele é uma entidade do bem. Lógico, moço. Nós somos uma entidade do bem, moço. O cara que fala que é Exu, que trabalha com o mal, não é Exu, moço. Isso aí tá bem Ah, claro. O entendi. verdadeiro Exu, ele trabalha pro bem. Quem não trabalha pro bem não é Exu. E quem entra na falange de Exu e trabalha pro bem e faz o mal, perde o uniforme. Como você conversou com o seu marabô, explicou isso. Ele não te explicou? É, falou uma coisa parecida. Uma coisa parecida, né? É. O senhor, então é isso que eu estava falando. O processo de autorização para o senhor falar comigo, como é que acontece? Começa no com acontece no divino, moço. Ele que deixa a gente vir. Ah, tá. Seu Tranca-Rua, no mundo espiritual, vocês conseguem andar de um lugar para o outro, por exemplo? Você consegue chegar do ponto A ao ponto C sem ter que passar pelo meio, pelo B. Entendi. E o senhor é Tranca-Rua das Almas? Isso mesmo, moço. Como que você sabe, moço? Como que você sabe que eu sou o Tranca-Rua das Almas, moço? Então, é a intuição da gente, né? Ah, então a sua intuição já tá ficando boa, então. É. Logo, logo eu vou trabalhar com você também, moço. Não, sério? Sério. Que da hora. O senhor conhece essa expressão da hora? Da hora que é uma coisa legal. Se tem uma coisa boa, né, moço? Uma A gente coisa gosta de boa. coisa boa também, moço. Então, eu tenho um tranca-rua comigo. Não é bem um tranca-rua, moço. A gente sabe que a gente não tem permissão pra falar, né, moço, ainda. Ah, tá. Vamos dizer que é um tranca-rua, vamos dizer. Trabalha quase na mesma falange. Trabalha pro bem, moço. Isso que é o importante, né? Não é importante pra você. Isso mesmo. Ah. Trabalha pro bem. Suas entidades só trabalham por Deus. É a sintonia, né? Sua sintonia, a sua missão aqui é pro bem, não é pro mal. Você pode ficar muito tranquilo, muito bem. Você pode ficar muito bem sossegado que a sua missão é com bem, não é com mal, não. O mal não vai chegar perto de você, não, moço, porque a gente não deixa. Entendi. E o senhor disse, a gente não deixa, a gente os Exus, né? Não os senhores e a falange do tranca-rua. Você tem seu tiriri, Lodan? Tem, moço. Tem, Ele tem não vai sim. deixar o mal chegar perto de você, moço. O mal não passa perto de você, moço. O mal passa longe. Seu pensamento, você só tem pensamento positivo, né, moço? É, tem que ser, né? Então fica difícil de mal aproximar de uma pessoa que só tem pensamento positivo, né, moço? Disseram que gente que só pensa coisa boa e faz coisa boa fede para quem faz maldade. É verdade, moço. A gente não gosta de quem faz maldade, moço. Você sabe por que que eu trabalho com esse meu cavalo, moço? Ah, por quê? Porque ele tem um coração muito bom. Mas por outro lado, ele é muito rebelde, moço. Então a gente deixa ele fazer o que ele quer. Aí depois ele toma as chicotadas dele. Ele sabe muito bem o que eu tô falando. Olha. Agora. Vai lá, fala lá. Fala você, pode falar. Tem Exu que a gente ouve dizer que tem Exu que faz o bem e tem Exu que faz o mal. O senhor falou antes que se faz o mal não é Exu. Como é que se explica isso? Bom, moço, funciona mais ou menos assim, moço. É. Exu que faz o mal, ele não é um Exu coroado, não é um Exu tronado. Às vezes um Exu de rua faz o mal, um Exu pagão faz o mal. Mas a gente que tem é de lei, a gente não faz o mal, porque a gente tá aqui pra evoluir, né, moço? A gente tá aqui pra regredir. Você entende o que eu tô falando, moço? Claro, claro. Então cada bem que a gente faz pra alguém, a gente tem a vibração boa do nosso lado. E com isso a gente evolui, né, moço? Se a gente Entendi. faz o mal, a gente tem o que do nosso lado? A gente tem um desgosto, a gente tem um sofrimento, né, moço? E o sofrimento é uma coisa muito triste, né, moço? É. Muito triste, moço. Quando um médium desvirtua, perde o caminho. Vamos dizer o caminho, né, moço? Pra ficar mais fácil de entender, né, moço? É. O senhor, quando o senhor falou antes também que. Mas antes de eu falar isso, então esses Exus, esses espíritos que fazem o mal e não são Exus. São Exus. Eles podem até querer ser Exu, mas não vai ser, você entendeu, moço? O senhor deu risada, por quê? Porque nunca vai ser um Exu quem pensa em fazer o mal, moço. Entendi. E o seu menino até deu um exemplo antes, não sei se o senhor estava por perto, que ele disse que é igual numa escola que tem gente que não gosta do estudo, que se preocupa com droga, com coisa menos produtiva, são esses outros aí que descambam. São as quiumba, né, moço? As quiumba que entra na vida das pessoas pra trazer o mal, né, moço? Um exemplo, né, moço? Você tem um filho, moço. Faz de conta que o seu filho, ele fala pra você que vai pra escola, moço, e não vai pra escola. O que que vai acontecer, moço? Uma hora, fora da escola, ele não vai conhecer o que é bom, né, moço? Ele vai encontrar com pessoas da rua, pensamentos de rua, costumes de rua, manias de rua. E o que que vai acontecer, moço? Uma hora ele vai conhecer o que ele não ia conhecer dentro da escola, né, moço? É as drogas, é a safadeza, a sacanagem. Então, a gente funciona do mesmo jeito, né, moço? Tá me entendendo, moço? Claro, claro. Sim, Onde eu quero sim. chegar? Tô conseguindo entender. É a mesma coisa no cavalo. Se ele não tivesse o pensamento 60% pro bem, eu não ia estar aqui, moço, conversando com você. Você entendeu, moço? Claro, claro. Porque o que faz a gente se aproximar do médium, do cavalo, do aparelho, as atitudes dele, né, moço? Ele pode ser uma pessoa que pensa muito no mal, por rebeldia, moço. Por rebeldia. Mas o coração dele é puro. E o senhor sabe disso, não sabe, moço? É, eu tô tentando fazer ele ver isso, mas eu vou conseguir. Mas vamos lá, vamos fazer um. Vamos conversar, vamos dialogar. Vamos dialogar. Onde é que o senhor tava antes do senhor vir pra cá? Moço, eu tava no, na encruzilhada, moço. O senhor faz o que lá na encruzilhada? A gente toma conta das encruzilhadas, né, moço? Porque as encruzilhadas que definem o que vai acontecer com as pessoas, né, moço? Moço, sabe aquele dia, moço, que você quer sair e não sai da sua casa, moço? Já aconteceu isso com você, moço? Já. O que que você acha que é isso, moço? Explica pra mim, pelo que você. O que você acha que é isso, moço? É, sei lá, não sei, não saber explicar. Acho que é um impedimento natural do processo da vida. Correto. Correto. Quando você quer sair, não sai, moço. É seu Exu que não quer ver o seu mal e te segura. Mesmo que às vezes o mal seja para promover uma evolução sua, promover uma dificuldade que você tem a passar, moço. Mas a gente está do lado de vocês para isso, entendeu, moço? Essa é a função do Exu, moço. Entendeu? Ah, entendi. Diz que a gente fica na encruzilhada. Eu sou o tranca-rua das almas. A gente fica na encruzilhada das almas, onde as almas tentam pegar as pessoas. Moço, o senhor já foi a algum cemitério, moço? Já foi sim. Você já escutou aquela conversa que fala que quando você vai no cemitério é para deixar o sapato fora de casa? Ah, sim, isso. Por que que você acha que tem que deixar o sapato fora de casa, moço? Eu acho que isso daí, seu tranca-ruas, é crendice de gente já antiga, que não tem muito valor. Então, seu moço, mas deixa eu explicar para você, moço. Quando você deixa o sapato pra rua, moço, o sapato é onde você pisa, é o que você calça. Você deixa tudo que você pegou no cemitério pra fora da sua casa, moço. Então, isso não é uma crendice, isso é uma verdade, moço. É uma verdade Nossa. dos antigos. Você tá Ah, entendendo, moço? entendi. É uma crendice dos antigos que já fazia isso porque eles já sabiam, moço. Porque nós, Exu, a gente trabalha muitos e muitos anos na terra com vocês. Tá me entendendo, moço? O senhor, tá entendendo, entendi. Então a gente dá esse estoque que é para você não levar nada de ruim para sua casa, entendeu, moço? Quando você for visitar um cemitério. Tá entendendo, moço? É, entendi. O senhor, disse que pega. O que que pode pegar no cemitério que vem no sapato, além de areia? Você pode pegar, como pode se falar? Tipo miasma, essas. Não, você pode pegar uns eguns, né, moço? Pode pegar uns eguns que estão vagando, que ainda não aceitaram que perderam esse plano material, moço, sabe? Esse plano que você e meu cavalo vive, a vida material, moço. Tá Então, certo. às vezes um pensamento dentro do cemitério, alguma coisa, você acaba trazendo para sua casa, entendeu, moço? Ah, é a sintonia. É a sintonia, moço. Porque o Entendi. cemitério é um lugar que as pessoas vão para relembrar o antepassado, o passado. Então acaba trazendo o antepassado para dentro da própria vida. Você me entende, moço? Entendo, entendo. Sofrimento, né, moço? É muito difícil, né, moço, para vocês, mas vocês têm que evoluir para conseguir sair disso, né, moço? É, claro, claro. A partir do momento, moço, que vai embora. É porque teve autorização do divino de ir embora, moço. Então, se foi embora é porque completou a missão, né, moço? Ah, entendi. É, tá certo. Agora o senhor podia ter escolhido ser de outra falange? Ou é um. Ou são várias coisas que influenciam isso? Poderia sim. Só que o que acontece é que eu gostei dessa falange, moço. Porque essa falange é uma falange que tem muitos, muitos tranca-ruas. Entendeu? É uma falange muito antiga. Você entendeu, moço? Ah, entendi. Como é que faz que uma pessoa, depois que morre, para ela virar um tranca-ruas? Ela tem que ir numa repartição, deixar o currículo? Isso é muito difícil, moço. Isso não funciona assim, não, moço. A gente passa por cursos, moço. Sabe, Ah, cursos? sei, sei. A gente tem que pegar a nossa consciência plena, né, moço? Pra gente ter a proposta, né, moço, de ser um tranca-ruas. Tá entendendo, moço? Nossa, consciência plena. Tem uma consciência plena, né, moço? Senão como é que a gente vai poder ajudar alguém? Sendo que primeiro a gente tem que se ajudar a si mesmo, né, moço? Pra ser um tranca-ruas não é fácil. Entendi, entendi. Agora, a gente ouve falar de hierarquia, alguns dizem, olha, existe, outros dizem, não existe hierarquia, porque cada falange, o espírito vai evoluindo e passa para outro lado, passa para a direita, pronto, vira um caboclo, um preto velho, e aí não tem essa de maior, uma pessoa que tem superioridade e hierarquia. Como é que funciona, seu Tranca? Tudo tem hierarquia, moço. Tudo tem hierarquia. A hierarquia funciona como se fosse um deus militar. Tem. Mesma coisa. Ah. Militar não vira soldado, depois passa a cabo, depois sargento, moço. É assim mesmo. Mesma coisa, mas é uma mesma coisa, moço. Tá entendendo? Ah, entendi. E o senhor já... Quando você pergunta de hierarquia, você tem que explicar o que, que você quer saber da hierarquia pra mim te ajudar. Bom, eu quero saber o seguinte, do coronel ao soldado, a gente tem essa lista mais ou menos, o senhor sabe, tem coronel, tenente-coronel, major-capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, subtenente, depois que começa três sargento, cabe o soldado. O senhor tá na qual, assim? Ah, moço, eu tô na patente de soldado, né, moço? Ah, seu Tranca, o senhor tá lá embaixo, então? Eu tô lá embaixo, moço. Mas então o senhor que é uma pessoa que é... Mas você sabia que os que tá lá embaixo é os mais próximos de vocês, moço? Você sabia disso? Olha, não. Os que estão embaixo é os mais próximos dos seres humanos, moço. Olha. Você entendeu? Dificilmente, moço. É. Um Exu que seja tronado, ele vai vir conversar com o senhor dentro de uma casa normal. Você tá entendendo, moço? O senhor já conversou com o Exu tronado? Não conversou, moço? Você sabe o que eu tô falando, né, moço? É, já. Já sei o que o senhor... Eu acho que eu sei o que o senhor tá falando, porque... Não, moço. A gente só ouve e as pessoas dizerem, olha, eu sou um Exu assim, assim, assim. Mas aí a gente toma a palavra da pessoa como verdade, né? Não tem como a gente verificar nada, né? Não, moço. Meu cavalo recebeu um Exu tronado, ele vai ter que evoluir demais, moço. Demais. Falta muito. Ah, entendi. O que que o senhor diz assim, evoluir, é ser uma pessoa benevolente? Evoluir nos pensamentos, moço. Ah. Nos pensamentos. Ah. O cavalo é só pensar em brincar, moço. Você tá entendendo, moço? Não entrega, seu tranco. Você entende o que é o brincar, moço? Sim. Brincar é curtir a vida, né, moço? É novo, né, moço? É um cavalo novo. É. Então tem como... Tem muito que aprender, moço. Tem muito que aprender. Então tem como uma pessoa ser digna de receber um Exu tronado? Tem sim, moço. O que tem que fazer? O que, por exemplo, eu teria que fazer na minha vida para poder receber um Exu tronado? Ou isso já é de outras vidas, já é combinado antes? Para receber um Exu tronado, moço, primeiro, você tem que ter... muito pensamento positivo, moço. Que não é o caso do meu cavalo. Meu cavalo pensa muito. É meu cavalo. Ele tem momentos dele que ele... Ele odeia o ser humano, moço. Você acredita nisso, moço? Ah, acontece. Como é que pode ser um ser humano e odiar o ser humano, moço? É, acontece. Mas sabe por que ele odeia? É, por quê? Ele não gosta de mentira, moço. Ele não gosta. É. Ele já foi muito enganado, moço. Ah. A gente veio pra... Primeira vez que ele viu um Exu, moço, ele ficou assustado, mas ele queria saber o que o Exu tinha pra falar pra ele, moço. Ai. Foi de muito valor pra ele, moço. Você tá entendendo, moço? Isso. Então, por isso que ele tem... Ah. Ele tem a falange inteira com ele, né, moço? Você sabia que meu cavalo, ele tem um monte de Exu, moço? De fé? Não Exu de corpo, Exu de fé. Qual que é a diferença, seu Tranco? O senhor pode ensinar a gente? Posso. Exu de fé é aquele Exu que você escuta o nome dele e carrega com dentro de si um sentimento. Tá entendendo, moço? Ah, entendi. Tipo, o senhor tem o Tiririlonã, entendeu? Mas o senhor tem uma afinidade com, vamos se dizer, com o Tranca-Rua das Almas, moço. Então, o que vai acontecer, moço? Você vai ter praticamente os dois com você, moço. Um pela fé e um outro pelo karma. Tá entendendo, moço? Entendi, entendi. É, Então, um. é assim que funciona. Ah, entendi. Um tá ligado na sua história e o E outro outro. tá ligado no seu sentimento, moço, na sua fé. Que é o mais importante, moço. É a fé. É porque vocês morreram, mas ainda tem sentimento, né, de afinidade com as pessoas. Claro que nós temos afinidade, moço. A gente tem afinidade. A gente gosta de coisa. Gente decente, moço. Você tá entendendo, moço? Tô Eu e entendendo. você. Eu tenho afinidade já com você, moço. Senão eu não Então, tinha vindo. pois é. Senão eu não tinha vindo pra cá, moço. Então, é a Entendeu? pergunta que eu faço normalmente para os espíritos que eu converso, porque essas conversas, antes delas acontecerem assim no real, tem toda uma organização por trás, não tem, seu Tranca? Claro que tem, moço. Tem uma organização. Mas não sei se você sabe, Tranca-Rua é um dos primeiros. Linha de Exu a trabalhar, moço. A gente são muito antigo, moço. Eu não digo eu tão antigo, mas tem muitos Tranca-Ruas muito antigos, moço. Então, pra gente conversar, teria que vir eu primeiro, entendeu? Pra depois vir os outros, tem que vir eu primeiro. Com esse cavalo, tem que vir eu primeiro. Olha que legal. E quando foi? Eu tenho assim uma certa afinidade com Tranca-Rua das Almas. Eu me sinto à vontade. Parece realmente existir uma afinidade. Agora, quando foi que a primeira vez que o senhor ouviu falar de mim assim? Às vezes foi antes de eu nascer, às vezes faz 3 semanas, às vezes não sei. O senhor saberá dizer. Como é que foi essa história? Moço, a coisa funciona assim, moço. O Ah. senhor não era da outra religião, moço? É, isso. Isso sim, senhor. A gente vai e encaminha o senhor para outra religião, entendeu, moço? Quando a gente vê que a sua evolução vai parar naquela religião, moço, a gente troca você de religião, moço. A gente empurra outro caminho para você, moço. Aí aceita quem quer, moço. Entendeu? Consegue entender, moço? Entendi. Mas às vezes a gente ouve dizer que o ser humano, durante o sono, o perispírito dele deixa o corpo e ele vai visitar os amigos, os familiares que já morreram, que já desencarnaram. E acontece isso também entre nós e o nosso Exu? Acontece, moço. É como, às vezes, nem sempre vocês saem pra passear, vamos dizer passear. Às vezes é um estado de consciência de vocês que cria tudo aquele sonho, entendeu, moço? Mas muitas vezes vocês saem sim, moço. E quando vocês saem, geralmente vocês não conseguem lembrar, moço, porque o lugar que a gente leva vocês pra passear, moço, é uns lugares geralmente que não é muito bom lembrar, entendeu, moço? Ah, entendi. É Então, feio. é feio, um lugar feio. Depende, moço. Depende muito, moço, da sua função. Quando você dorme, moço, automaticamente você trabalha, moço. Desde quando você era da outra religião, moço, você já trabalhava. Entendeu, moço? Entendi. Moço, você nunca acordou cansado, moço? Dormir, Assim. ter uma noite de sono e acordar cansado, moço? Muitas vezes, muitas vezes. Então, você tá trabalhando com a gente, moço. Tava resgatando, entendeu? Você tem um conhecimento, moço. Então, automaticamente a gente precisa de vocês para estar trabalhando com a gente. Você está entendendo, moço? Nossa, eu acho bom isso porque a gente se torna útil, né? Vocês são úteis, moço. Vocês são úteis. Esse plano que vocês vivem é um plano de aprendizado, moço. Depois vai ter muito mais coisa, moço, para vocês. Vocês nem sabem da metade ainda. A gente não pode falar tudo, você entendeu, moço? Agora, pelo que as dicas que o senhor está dando, me parece que além do seu tiriri, também eu tenho um tranca-ruas. Mas vamos dizer assim, o seu tiriri, o senhor. Não muito bem o Tranca-Ruas, né, moço? Mas um Exu que trabalha com a gente, né, moço? Eu não posso estar revelando isso agora, moço, porque Não, não, deixa. isso aí vai chegar com o tempo, né, moço? É. Você já tem um presente muito grande, moço, na sua vida. É. O seu Então, tiriri. Vamos trabalhar com o seu presente. Aí depois a gente chega nos outros. É. Tá entendendo, moço? Claro, claro. Então, vamos dirigir a pergunta, porque a pergunta que eu queria fazer não era exatamente sobre o outro Exu, mas sobre a experiência sua com ele. Mas então vamos falar assim do Tiriri. O Tiriri, ele tá assim na mesma hierarquia que o senhor, esse meu Tiriri? Não, tá mais alto. Tá mais alto. Tá mais alto. Ah. Seu Tiriri pertence, se alta falange, pertence a uma falange que trabalha com outro maioral. Tá entendendo, moço? Sabe o que é o maioral, moço? Não sei. Aliás, eu acho que sim. A gente sempre acha. O senhor pode explicar? Posso explicar, moço. O maioral, moço, é aquele Exu que é o chefe. É o chefe geral, moço. Eita! Sabe o que é o chefe geral, moço? Vamos supor que vamos falar que é um chefe juiz, moço. Entendi. Um chefe geral. Então, o Tranca-Ruas trabalha para um chefe e o seu Tiriri trabalha para outro chefe, moço. Ah. Você entendeu? Sim, cada um, sim. Cada um tem sua. A sua. Vamos se dizer, a sua. A sua missão, o seu tipo de trabalho, né, moço? Ah, claro. Tranca-ruas trabalha nos caminhos. Se o Tiriri trabalha em outros tipos de caminho, né, moço? Ah, entendi. Entendeu? Vamos dizer um caminho. Vamos dizer um caminho espiritual diferente, diferenciado, né, moço? Cada Exu trabalha de um jeito, moço. Tá. Cada Exu trabalha de um jeito. Claro, claro, claro. Todos são. Você quer que eu cite alguns exemplos, moço? Sim. Exu que trabalha. Um exemplo, Exu Veludo, moço. Trabalha em um tipo de caminho. Seu Tiriri trabalha em outro. Seu Tranca-Ruas trabalha em outro. Ah. Seu Exu Caveira trabalha em outro tipo de linha. Trabalha em outro tipo de serviço, moço. É como Nossa. Se fosse. É como se fosse um. Como é que eu posso colocar? Porque eu não tenho muito entendimento dessa parte de. Trazer o meu conhecimento para você simplificado, você entende, moço? Ah, claro, claro. E a nossa época também é outra, né? É outra época, moço, é outra época. É. Mas é, digamos assim, ele trabalha com atividades diferentes. Um exemplo, moço. Não existe a polícia ambiental, moço? Ah, sim. E existe a polícia de rua? Ah, sim, tem então, isso. É a mesma coisa. E tem a federal. E tem a federal, tem as outras. Um Exu trabalha na linha das matas, outro trabalha na linha das almas, outro trabalha na linha dos caminhos, outro trabalha na linha da luz, outro trabalha na linha das trevas, outro trabalha na linha, cada um na sua linha. Ah, tá. Então, quando o senhor falou maioral, naquele exemplo que a gente deu do soldado ao coronel, o maioral... Maioral no sentido de maioral, entendeu? Maioral no sentido de tudo. Claro, claro. Seria, no caso, o coronel. Seria um presidente, moço, para ser mais sincero. Nossa senhora. Maioral. Então... Mais que um coronel, moço. Um presidente, moço. Então... Vocês não têm um presidente de vocês no mundo? Sim, sim. No país de vocês? Sim, é a mesma claro, coisa. Claro, claro. Abaixo dos presidentes, quem que fica abaixo dos presidentes? É, os ministros. Isso, moço. Os ministros, então. É como se fossem os ministros e os presidentes, moço. Entendeu? O mundo espiritual funciona como se fosse uma. Como se fosse uma política, moço. Mais ou menos isso, moço. Não tem como explicar muito, porque é muito complicado vocês entenderem. Mas é mais ou menos isso. Você consegue entender mais ou menos? Claro, claro. Não, tô entendendo. O senhor explica muito bem. Então o senhor falou que o seu Tiriri trabalha direto com o maioral? Trabalha direto com o maioral. Ele tá. Nossa. Na segunda casa abaixo, moço. Nossa. Do presidente. Vamos falar que ele é um ministro, moço. Seu Tiriri não é um ministro. Muito forte. Entendeu? Entendi. Ele tem acesso aos orixás, moço. Isso aí é muito difícil. Entendeu? Ah, entendi. Então, quem tem um Exu desse não deve se gabar nunca, não é mesmo? Deve sentir nas costas o peso da responsabilidade da missão. Isso, moço, isso. Não que você não possa se gabar, né, moço? Porque é um presente, né, moço? E quem que ganha um presente e não fica feliz, né, moço? Quem que ganha? Você já ganhou um presente e nunca contou pra ninguém um presente que você já ganhou, moço? É difícil. É difícil, né, moço? Então. É. Mas é bom as pessoas saberem, às vezes, do nosso presente, porque as pessoas vão respeitar a gente, entendeu, moço? É, realmente. Se eu te diria de alta evolução, moço. O senhor não tem uma evolução nos seus estudos da Terra? Tem sim. Então, é a mesma coisa. entendeu? Se você tem esses estudos, é porque ele também tem os estudos dele, ele tem a hierarquia dele, tem a força dele, como o senhor tem sua força. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando, por exemplo, o seu sete encruzilhadas falou assim, você tem outorga, acho que está um pouco relacionado a isso. Isso, moço, isso. Sete encruzilhadas. É. Conheço ele, moço. Conheço muito bem, moço. Conhece? Conheço, moço. Sete encruzilhadas é um eixo muito bom. Gente fina, gente fina. Então, a gente pode, às vezes, dizer que essa outorga, às vezes, é o reflexo do Exu que a gente tem, que já vai na frente, né? Tipo, dando o cartão de visita da gente. Isso, moço. Isso. Porque a gente mesmo não tem tanto crédito assim, mas é porque eles nos auxiliam com com essa experiência deles, né? Isso, moço. Isso. Ai, eu tô aprendendo com o senhor, hein? Tá aprendendo. Agora, pode falar, fala. Agora, o senhor, então, como ele tá lá em cima, o senhor nunca teve oportunidade de trabalhar com ele? Não, a gente pode chegar onde a gente quiser, moço. A gente só não pode trabalhar, moço, aonde a gente quer. Você tá entendendo, moço? Como é que é isso? Explica pra mim. É a mesma coisa, moço. Você quer visitar um amigo seu que tá em outra cidade, moço. Você não pode visitar ele? Posso. Mas depois você não vai ter que voltar pra tua cidade onde você trabalha, moço? Ah. É a mesma coisa, moço. Claro. Estarei lá como visitante. Como visitante, moço. Isso. Um estrangeiro. Isso, moço. No caso do senhor. Isso. Ah. A gente tem afinidades, né, moço? A gente tem muitos Exu que passaram pela gente, pela nossa encarnação na Terra, né, moço? A gente, quando recupera a nossa consciência plena, a gente relembra muita coisa, a gente tem vontade de visitar, de ver, de estar conversando de novamente, né, moço? Claro. Agora, então, o senhor já foi lá na onde está o Tiriri, já como estrangeiro, mas mesmo como estrangeiro, o senhor já foi lá? Já, moço, já. Como é que ela é diferente de onde o senhor fica, da sua cidade? Diferente, porque o seu Tiriri trabalha no reino dele, né, moço? Ele tem o reino dele. Ah. Meu reino dele, moço. Eu ainda não tenho meu reino. Eu trabalho para um reino, mas eu não tenho meu reino ainda, né, moço? Ah, tá. É como eu te disse, né, moço? A gente é soldado, né, moço? Claro. Soldado não é rei ainda, né, moço? Se eu tiver um rei, né, moço? Tá certo. E como é que foi esse dia que o senhor foi lá? O senhor recebeu um convite? Foi o seu superior que mandou? É mais ou menos assim, né, moço? A gente tem... É como se fosse uma festa, né, moço? Festas, né, moço? Festas. Foi um dia de... Dia de festa, né, moço? Na Terra vocês não tem a festa de vocês, moço? Tem. Vocês se reúnem? Tem, sim, senhor. Coisa. Olha. E então, nesse dia, o senhor recebeu um convite para entrar, porque não pode entrar qualquer dia. Não, é qualquer dia. A gente trabalha muito, moço. Você não tem noção. Você não tem noção. Ah, entendi. Então, vocês estão muito ocupados com os seus afazeres. Isso, os afazeres terrenos, né, moço? Onde que acha um tranca-rua que não tem afazeres, né, moço? Tem como, né, moço? Porque tem muita coisa que é confiada a vocês, não é mesmo? A todos os Exu, moço. Todos os Exu tem muita coisa confiada a eles, moço. Cada um trabalha no seu mistério, né, moço? Cada um tem seu mistério. E o senhor se veste como, seu tranca-rua? Todo tranca-rua se veste igual? A maioria, né, moço? A gente se veste com a capa preta, né, moço? Ah, e cartola? Não, a gente não usa cartola, não. Ah, não usa? A gente não. Eu pelo menos não uso, né, moço? Eu não gosto. Eu não gosto de cartola. Eu gosto de capa. Entendeu, moço? Tá certo. Gosto de capa. Meu cavalo me deve uma capa, ele sabe... É bom até você lembrar ele, sabia? Vou lembrar, tá devendo. Lembra ele que ele tá me devendo uma capa. Próxima vez que eu vim, eu quero estar de capa, senão eu não vou vir, não. Entendeu, moço? Entendi. Parece que vocês podem escolher quando vocês querem vir e quando vocês não querem. Não é bem assim não, hein, moço. Tem que ter permissão, moço. Tem que ter permissão. Sim, mas uma vez que vocês têm permissão e ele não te dá a capa, você pode escolher não vir. Não, a gente tem que vir, moço. Não é assim. Eu só tô brincando. Você tem que entender quando a gente brinca. quando a gente tá falando sério, moço. Mas isso você vai aprender ainda, você vai pegar ainda, você vai conversar com o Zexu ainda, moço. É por isso que. Por isso que seu Tiriri pediu aquelas coisas pra você. Você lembra? É, eu lembro. Ele vai abrir muitos seus caminhos ainda. Você vai conversar com muitos Exu, moço. Muitos Exu. Ai, que beleza. Então, nesse momento, o Tiriri tá lá no reinado dele, mas ele tá sabendo o que tá acontecendo. Seu Tiriri tá no reinado dele, moço, mas tem um soldado dele aqui comigo também, moço. Ah, é? Tem um soldado do Tiriri aqui comigo, porque meu cavalo tem... Tem ele assentado aqui na casa também, né, moço? Ah, tá, entendi. Praticamente ele tá aqui também, né? Tem um soldado. A gente anda em bando, né, moço? Você sabe disso, né, moço? É, não posso acender uma vela dentro do meu quarto. Não acende não, moço. O senhor já escutou isso de um outro soldado da minha falange, né, moço? É, já. Inclusive é muito mais antigo que eu, né, moço? Ele gostou muito de você, hein, moço? O senhor conhece ele? Eu conheço todos, Exu, moço. Não, o Tranca-Rua do Fernando? Conheço. Olha. Conheço. Olha, valeu pra ele que eu mandei um abraço, viu? Ele é muito simpático, gostei muito dele. Tá bom, moço. Pode deixar que eu mando um abraço pra ele. Agora, sim. O senhor trabalhou com ele já? Não. Ele tá acima, né, moço? Ele tá não tão acima, né, moço? Mas... Não, tipo sargento. Tipo sargento. É, entendi. Isso. Ah, olha. Já tá mais... Ah, já entendi. Tá mais elevado. Entendi. Um pouquinho mais elevado. Mais antigo, né, moço? Mais antigo. Então não é que ele é melhor que o senhor? Não é isso. É antiguidade, né, moço? Ah, claro. Antiguidade, experiência. Propósito de vida do cavalo. Tudo isso, né, moço? Tem tudo isso, né, moço? E agora pode ser também que um Exu, às vezes, viveu uma encarnação anterior junto com a pessoa? Acontece? Difícil, hein, moço? Difícil. Muito difícil. Por quê? Porque para ser um Exu, a gente tem que estar muitos anos desencarnado, né, moço? Ah. A gente já tem que estar muito evoluído para trabalhar na linha de Exu, né, moço? Nossa. Até o soldado... Até o soldado. O que que vem antes do soldado, moço? É, não tem. É que é iniciante de tudo. É o recruta, né, moço? É o recruta. É o recruta, né, moço? É isso mesmo. Tem que ser um recruta primeiro, né, moço? Não é assim, né, pra entrar. Ah, entendi. E daí, como é que faz pra passar de soldado pra cabo? Ah, tem que ter muito merecimento, né, moço? Mas pra cabo? Cabo quase não é nada. É, mas tem que ter merecimento. Nossa. Mas então, qual que é o senhor... O senhor tava falando, o senhor gosta da capa. Mas é com perdão da palavra, é frescura ou tem uma razão? Tem uma proteção, moço. Claro. É, tem tudo uma magia ali. Então nada é porque ele fala, ah, eu me acho bonito é com acaso, a capa. Nada é por acaso. Quando eu falei pra você do charuto, moço... Claro. Era com a intenção, moço, de filtrar, entendeu? Ah. Filtrar as coisas, né, moço, pra não ficar bagagem no meu cavalo, né, moço? Ah, entendi. Então, eu quero dizer assim, não é por vaidade que o senhor pede capa. Não é por vaidade, é porque precisa, moço. Mas até o encarnado precisa? Não encarnado, moço, que precisa da capa, quem precisa da capa é a gente, moço. Você entendeu, moço? Entendi. O Marabô falou que às vezes era bom uma capa, os outros não acharem que tá incorporando. Às vezes o menino incorpora, os outros tá vendo de longe, tá tudo igual, não sabe se é um caboclo, um preto velho, não sabe o que. Não é bem isso não, moço. Ah. O capa é pra gente se sentir bem, moço. Pra gente ter uma... Ah, afinidade, sintonia. Não é bem uma afinidade, né, moço? É uma... Como é que eu posso te dizer, moço? É uma... Uma identidade. É um estado de... Mas vamos falar que é uma identidade, moço. Por enquanto, moço. Até eu pegar a palavra de volta, moço. Tá. É uma questão de se sentir bem, moço. Entendi. É um estado de espírito. Isso, moço. Estado de espírito, moço. Isso mesmo. Ah, yeah. Tá certo, então. Entendi. Então tá bom. E o senhor trabalha com... É, tem gente que trabalha com tridente, tem gente que trabalha com chicote. Moço, o senhor já viu uma escultura do Tranca-Rua, moço? Ai, agora, não lembro, mas por quê? A gente trabalha com tridente, moço. na nossa escultura, a Ah. gente tem um tridente, a gente fica de joelho, né, moço? Tomando conta das encruzilhadas, né, moço? Ah, já vi, já. Agora eu já vi. Tem com tridente, ajoelhado, tem de pé. Isso. Tá certo. É isso, moço. A gente usa um tridente, moço. Agora, o tridente é uma arma, né? O tridente é uma. É uma arma. Vamos dizer que é uma arma, né? Não é a mesma coisa que uma arma para vocês, mas é uma arma, né? É um símbolo, né? É um símbolo. Entendi. Onde a gente controla a magia, né, moço? Tá certo. O senhor já sabe como é que funciona um tridente, moço? Se o senhor puder explicar. É os elementos, moço. Terra. Cada ponta do tridente, moço, significa uma coisa, né, moço? Um elemento. Um elemento. Ah. A parte de baixo do tridente, moço, o cabo, significa terra. A parte de cima, moço, do lado esquerdo, significa água. A parte do meio significa fogo. Entendeu? Entendi. E a outra parte, moço, significa ar. É os quatro elementos, né, moço? A gente trabalha com esses quatro elementos, moço. Entendeu? Entendi. Então, não é pra espetar bumbum de quiumba, não. Porque as pessoas pensam isso. Vocês fazem. Nossa, nem precisa, moço. Quando um quiumba vê a gente, ele sai correndo, moço. Ele sai correndo? Sai correndo, moço. Sai correndo. Olha. Porque a gente se mostra na nossa expressão, né, moço? A gente se mostra no nosso visual verdadeiro, né, moço? Aí eles têm medo, né, moço? Então, uma pessoa que tem vidência na Terra iria vê-los diferentemente do que vocês se mostram para os quiumbas. Mais ou menos, moço. Tem gente que já viu a gente já, sabia, moço? Moço, quando você entregar um padê pra Exu algum dia na sua vida, você não olha pra trás, moço. Você corre o risco de ver a gente. Você corre esse risco, moço. Mas agora, seu Tranca, depois que as pessoas ouvirem isto, vão olhar para trás de propósito. Olha pra trás que tem coragem, né, moço? Eu acho que não olha pra trás não, hein, moço? Difícil, hein, moço? Ah, e agora? Porque. Você tem coragem de olhar pra trás, moço? Ah, eu acho que eu tenho, seu tranco. Você tem Porque coragem, a gente faz tanta besteira, porque a gente não acha que vai ser tão feio. moço? Mas tudo depende, né, moço? Tudo depende. É o impacto pessoal, né? Impacto. Entendeu, moço? Entendi. Tudo depende do impacto. Porque às vezes, até tive uma intuição aqui, que vocês às vezes se apresentam da maneira que cada pessoa sente mais medo. Uma imagem que cada pessoa sente mais medo. Seria Depende mais muito, ou menos moço. assim? Depende muito, moço. Se o moço que vai ver a gente tem muita luz, ele vê a gente bonito, moço. Se o moço que olha pra gente com um pensamento de trevas, ele vai ver a gente como a gente tá nas trevas. Mais ou menos isso, moço. Ah, entendi. É igual eu falei pro seu set. É o rádio que a gente vai virando assim, o digitador do rádio assim, e Moço, vai não fala de pegando. rádio não, moço. Fala de rádio não, porque meu cavalo ficou. Ele ficou irado com o senhor. Ele falou assim, a tranca-rua chegou aqui. A gente tava deixando o ponto porque. Cada pedaço do rádio eu mandei pro lado. O nosso poder, né, moço? Olha. Quando a gente fala que não é pra usar rádio perto da gente, a gente fala pro próprio bem, né, moço? Mas às vezes o cavalo não acha que precisa disso, né, moço? Então a gente mostra o que a gente faz, né, moço? Agora fala para mim uma coisa. O senhor conhece alguma pombogira? Conheço, sim, moço. Conheço quase todas, moço. Só as que tá começando agora, que é difícil. Tem muita falange nova, moço. Ah, é? Muita falange nova, moço. Fala uma nova aí. Uma falange nova? Vamos ver uma falange nova. Você quer saber uma falange de Exu ou de pombogira? Uma falange nova de pombogira. Falange nova de pombogira? Tem umas pombogira do aço. Nossa, do aço. Do aço. E tem Exu também do aço. Também tem o Exu do aço. Olha. Trabalham na frequência de Ogum, né? Ah, entendi. Você entendeu? Então, Entendi. Esses assim no novos o senhor não conhece. Qual que é a pombagira que o senhor tem mais aproximação, assim, afinidade? Eu tenho afinidade com a Maria Mulambo, né, moço? É que a gente gosta mais de trabalhar, né, moço? Ah, é? E tem alguma razão? A razão da mesma vivência, praticamente, né, moço? Ah, entendi. Vivência parecida, né, moço? Claro, claro. Então a gente vai ter afinidade com quem é mais próximo a gente, né? Com quem é mais parecido da gente, né? Igual vocês na Terra, né, moço? É. Vocês não têm afinidade com quem é parecido com vocês, moço? Tem mesmo. A gente é igual, moço. Ah. Só que a gente é espírito, né, moço? Fica um pouco diferente, né, moço? Claro, só claro. Só a parte do espírito, mas a parte da afinidade é igual. Entendi. Vou colocar mais um pouco de marafo aqui pra mim, porque tá bom, viu? Tá depois bom. Você acontece o cavalo que o marafo tá maravilhoso. Vamos falar. Marafo é uma bebida, não é? Cachaça, pinga, tudo bem. Ah, marafo. Tudo a mesma coisa. Então tá bom. Aí quem tá ouvindo já fica sabendo. E qual que é o Exu mais elevado que o senhor já teve a oportunidade de conversar? O mais elevado, moço? É. Qual linha você quer saber, moço? Não, de todas, assim, o mais elevado que o senhor já conseguiu falar, assim. Eu vou te falar um Exu elevado, moço. É o Sete Encruzilhado, é um Exu muito elevado. Nossa. Muito elevado. Você não tem noção de como ele é elevado, moço. O seu Sete? Seu Sete Encruzilhado. É muito elevado, moço. Não só ele, como também o seu Capa Preta também é muito elevado. Como o seu Lucifer também é muito elevado. Como o seu Pinga-Fogo é muito elevado. Uhum. Inclusive, acho que ele até vai vir pra cá hoje, viu, moço? É. Acho que vai, não sei. Tudo depende. Depende de muita coisa, né, moço? Ah, ele vai vir pra cá onde? Aí na tronqueira do menino? Não, ele vai vir conversar com o senhor, moço. Oi. O senhor já conversou com o Pinga-Fogo, já, moço? Não, o senhor já conversou com ele? Eu já conversei, já, moço. Ele tá em que nível, assim, do soldado, cabo, sargento? Ah, moço, ele tá no nível de tenente, né, moço? Olha! É o Pinga-Fogo, né, trabalha com fogo, né, moço? Ah, ele tá no nível de tenente? Tá no nível de tenente, moço. Nossa, então ele já tem muita magia, assim, né? Assim, ele trabalha com fogo, então obviamente ele não carrega um tridente. Carrega um tridente, sim. Ai. Do outro lado da mão, moço. Como é que é? Eu não ouvi. Carrega uma bola de fogo, moço, na mão. Ah, tá. É, ele carrega um tridente numa mão e a bola de fogo no outro? Isso, moço. Mas ele. O senhor tem medo dele? Não, ele não tem medo, moço. Nós somos amigos, moço. Ah. Somos todos amigos, como é que um Exu vai ter medo de mim? O senhor me perdoe, as perguntas são muito humanas, né? Não, tá certo, mas pode perguntar o que o senhor quiser, moço. A gente tem essas perguntas. Daqui a pouco eu vou ter que ir embora, tá, moço? Ah, não, é assim. Sim, fica aí um. Aí vai vir outro, tá, moço? Tá bom. Vai vir outro conversar com você, eu não sei qual que vai ser, mas vai vir outro. Pode ser, moço? Pode, a gente tá aqui é pra conversar mesmo, ó. O senhor tem tempo, moço, pra gravar com outro, moço? Temos, vamos arrumar, pode deixar, porque pra gente aqui é uma honra que vocês dedicam esse tempo aqui pra gente, viu? Então, moço, e aí, o senhor quer perguntar mais alguma coisa? Quero, moço? Fica aqui mais um pouquinho. Então tá bom. Daqui a pouco o senhor vai. O cara não tá acabando, mas eu vou ficar mais. Ah. Então tá bom. Agora, vamos ver. Eu sei que o senhor não pode falar os meus Exus e nenhuma das minhas entidades, mas o senhor já interagiu com alguma pombogira minha? Já interagi sim, moço. Já? Já. E como é que foi esse dia aí? Vocês foram tirar alguém da lama? Como é que foi? Foi um dia que a gente foi resolver um problema de um acidente, né, moço? É, como é que foi? Um acidente da terra de vocês, acidente de carroça, moço. Sabe o que é carroça, moço? Sei, assim, o carroça é quando tem um cavalo puxando. Não, não é bem essa carroça, moço. É a carroça, carroça que vocês andam, moço. Como é que chama? Ah, carro. Carro, isso, acidente de carro, moço. Ah. Aí teve uma pombagira lá, né, moço? Aí eu fui junto, aí ela chegou primeiro, né, moço? Olha. E a gente foi dar um auxílio, né, moço? Porque senão... Como que chama o moço que tava no carro? Motorista. Motorista, isso. O motorista ia embora, né, moço? Ele não podia ir embora, moço. porque ele ia deixar a família dele para trás, né, moço? E ele tinha que ficar mais um pouco, né, moço? Então a gente foi se vamos falar que a gente foi segurar um pouco a dor dele, né, da terra, né, do acidente. Tá entendendo para que serve o Exu, moço? É, não é fácil. A gente tem muitas funções, moço, É, muitas então. É muitas, é, realmente. funções. Somos E. tempos, né, moço? É, então. E daí, vocês. Eu entendo que vocês, cada um trabalha no seu elemento, às vezes trabalha junto, mas não fica muito fazendo festa, porque vocês estão muito ocupados. Então, nesse dia, vocês trabalharam, fizeram isso e já foi cada um para o seu lado. Já foi cada um pro seu lado, né, moço? Mas depois que aconteceu o acidente, né, moço? A gente conversou um pouco, né, moço? Pode conversar, né? Ninguém vai Pode. achar. Enquanto tem um acidente, a gente conversa, né, moço? Até chegar o auxílio, né, moço? O auxílio terreno e o auxílio espiritual, né, moço? Então tem dois auxílios, né, moço? Claro. Vocês não sabem mais ou menos como que funciona, né, moço? Quando acontece um acidente na vida de vocês, né, moço? Vocês não têm noção do tanto de coisa que acontece no espiritual, moço. É muita coisa, moço. É, Mas realmente. um acidente parece ser fácil de acontecer, né, moço? Mas não é. No espiritual acontece muitas coisas, né, moço? Acontece. O senhor, quando vai dar assistência assim, ajudar as pessoas, o senhor tem algum animalzinho? A gente ouviu que Exu às vezes tem gato, mas não é um gato igual o nosso. Quem te falou isso, moço? Quem falou isso foi, o Pai João das Almas e também um Exu Mirim, que ele disse que o gato tem olho verde e é diferente. Oh, olho vermelho. Moço, a gente usa esses bichos, moço, pra gente enxergar melhor, moço. Vamos dizer, às vezes a gente se veste de gato pra travar o caminho de alguém, entendeu, moço? Ah, entendi. Conseguiu entender? Igual a gente usa fantasia. Não, mais ou menos. Não é assim. Não, não Você é. tem medo de gato preto, moço? Tem gente que tem. Então, a gente vira gato preto pra barrar a pessoa, né? Já aconteceu algum mal com ela, né, moço? Mas assim, vocês viram gato preto no mundo espiritual e materializa aqui no físico? A gente materializa, moço. Todos os Ó. bichos a gente tem autorização de virar o que a gente quiser, moço. Nossa, isso aí é uma coisa nova que eu não sabia. Você Então. vira gato, vira cachorro, moço. Vira o que quiser, moço. Morcego, morcego. Morcego aí já tem o eixo morcego, moço. E vira o próprio morcego, né, moço? E o asa negra? O asa negra também é um morcego. Ó. Só que pra. É um nome diferente, né, moço? Se eu gosto da asa negra, né, moço? Dá pra me sentir de longe, moço. Que o É, senhor tem uma admiração por ele. tem sim. Conversei com ele assim rapidamente numa gira, mas ele é bem centrado assim, sério, focado. Não fica conversando com todo mundo, fica na dele. É, ele é legal. Tem muitos tipos, né, moço, de Exu, né, moço? É. Tem Exu que não gosta de brincadeira, moço. Tem Exu que quer fazer a parte dele e ir embora e acabou, moço. A gente não. Mas os tranca-ruas, a gente gosta de brincar, gosta de dar gargalhada, a gente gosta É. de se divertir. E vocês respeitam também, né? Porque agora, por exemplo, Respeita, a o gente senhor respeita. deixou de dar aquelas gargalhadas por conta da situação. Isso, que eu não possa dar gargalhada, né, moço? Mas a gente tem que respeitar a família do cavalo que tá aqui presente, né, moço? Olha só que legal. Tá bom, então. E agora? Até porque, enquanto eu tô aqui conversando com você, ele está segurado no sono, né, moço? Ah, A gente consegue entendi. fazer isso também, né, moço? Olha, não Segurar pensei nisso. Então fala para uns aí segurar os meus no sono também. isso. Hã? Entendi, moço. Não, mas olha, vocês aí então, vocês quando vocês encontram uma pombogira que vocês acham bonita, atraente, vocês têm algum assim relacionamento igual a gente tem? A gente não pode estar falando isso não, moço. Isso é uma informação muito particular de cada Exu, entendeu, moço? Tá bom, então. Até entre os Exus fica entre vocês, né? Mas existe então essa As coisas admiração. de vocês não ficam entre vocês? Fica, claro. Nós somos igual, moço. Mas assim, eu não vou falar o que eu fiz com a moça, mas o senhor pode falar assim, por exemplo, se existe isso de que gostar de uma pombogira, sair com uma. Moço, existe Moço, o senhor acredita em alma gêmea, moço? É, então. Pessoalmente, eu não acredito, mas eu entendo o termo. Existe, moço, existe. Existe. Pode ser, moço, que na sua encarnação atual você não encontra a sua alma gêmea. Mas ela existe, entendeu? Se você encontrar é porque ela tá encarnada. Se você não encontrar é porque ela não veio ainda, entendeu, moço? Ah, Mas existe. entendi. E pode ser que não seja para você encontrar ela nessa encarnação. Claro, claro. Dizendo que você, isso usando como exemplo, moço. Lindo, lógico, lógico. Eu entendo a alma gêmea, que é uma pessoa que por muitas vidas teve uma afinidade com você, mas não que seja a outra metade da sua alma, porque uma alma é indivisível. Não, nem sempre, hein, moço. Tem relacionamento, tem casal que vira uma alma só, hein, moço. E sim, mas é modo de falar, né, seu tranca. Não, mas vira uma alma só, moço. Mas deixa eu voltar naquele assunto. O senhor nunca presenciou um caso que faleceu o homem e depois vai a mulher junto, moço? É, já. Então, isso Já. aí, o que é isso pra você, moço? Você é uma alma gêmea, moço. Eita. Mas viu, deixa eu falar um negócio assim, que tá chegando a hora aqui. O senhor já virou algum animal na sua experiência de Exu como Já soldado? virei, E já materializou no mundo físico? materializei já. O senhor pode falar como é que foi essa situação ou é mistério? Uma vez, meu cavalo tava voltando da escola, moço, dos estudos. Eu virei um cachorro, moço. E me transformei num homem de cartola, moço. Naquela época. Pra ele ver que. Pra ele parar um pouco o andar dele, entendeu, moço? Pra ele andar mais devagar. Entendeu, moço? Porque ia acontecer um acidente com ele, mas. A gente pode impedir o acidente, se o divino deixar, a gente impede. Entendeu, moço? Que o acidente não ia ser para ele, entendeu, moço? Mas como ele tava andando muito de rápido, muito depressa, né? De rápido, ó, depressa. Aconteceu, moço. Tá certo. Nossa, mas depois dessa explicação, todo mundo vai ficar com medo de sair sozinho de noite na rua. A noite é um perigo, né, moço? Você sabe que a noite não é igual ao dia, né, moço? É. Por mais que o mundo esteja as modernidades do mundo, né, moço? A noite sempre vai ser um mistério, né, moço? Claro, claro. Jesus, ele até disse uma coisa parecida, ele falou assim: quem anda de dia não tropeça. Isso, moço. O senhor é muito inteligente, moço. É bom conversar com gente inteligente. É bom conversar com gente Eu inteligente. agradeço, viu, seu tranca. Eu gosto muito da sua falange. Então, agora que a gente está aproximando aqui do fim, pelo dia de hoje, o senhor quer deixar uma última. Antes do senhor deixar a última mensagem, quando o senhor conversa com uma pessoa, o senhor sabe se aquela pessoa já teve na experiência dela algum Exu se manifestando como animal? O senhor sabe olhar assim na energia da pessoa, falar, na sua vida, em determinado momento, algum Exu já se manifestou desse bicho? É difícil, moço, falar isso porque é muito complicado, né, moço? É. Tipo, você mesmo já pode ter visto um Exu e não sabe que é um Exu, né, moço? Ah, entendi. Entendeu? Claro, pela evidência. Não, vocês não precisam estar tá ficando materializando toda hora, né? Não em bicho, moço, em bicho. Você nunca viu um cachorro correndo na rua e de repente ele olhou para você, piscou e sumiu, moço? Ah, então, eu não lembro não. Pode ter sido. Então, você pode ter visto a gente, moço. Você Ah, não lembra. Ou um gato, né, moço? Você pode ter visto um gato e o gato sumir, né, moço? mas tá bom, seu tranca. Eu agradeço. Olha, vamos lá. Eu vou, se o senhor puder aí dar a sua última mensagem pelo dia de hoje. Eu quero, primeiramente, antes do senhor, agradecer muito esse tempo que o senhor dedicou aí para conversar com a gente, viu? Entendi, moço. Você quer que eu dê uma mensagem, moço? Dá uma mensagem aí para quem vai ouvir sobre, sei lá, o relacionamento que um Exu espera, um Exu sério espera de um filho que às vezes ou está começando na Umbanda, ou um filho que gosta de trabalhar com vocês. Moço, a única mensagem que eu tenho a passar para vocês, moço, é que vocês sigam o coração de vocês, entendeu, moço? Independente da religião, da cor, da classe, da renda, do tipo de religião, que vocês sigam o coração de vocês, moço, porque o coração, moço, da pessoa, do ser humano, é uma coisa muito pura, né, moço? E quando o ser humano não segue o coração dele, moço, o que que acaba acontecendo, moço? Acaba acontecendo um monte de tragédia, né, moço? É desastre. Desastre, guerras, né, moço? É. Então, antes de qualquer decisão na vida de vocês, que vocês estejam seguindo o coração de vocês, entendeu? Antes de Ah. qualquer coisa, entendeu, moço? Eu Sim. sei que seguir pelo lado do sentimento é mais difícil do que seguir pelo lado da razão, mas os Exus, como os Preto Velhos, como os Erês, como todas as falanges, a gente corre atrás do cavalo, não é pela razão, é pelo coração, né, moço? Pelo sentimento, né, moço? Nossa. Então é assim que funciona, né, moço? Bom, Entendeu? muito bom. Então, o ser humano que vive pela razão, ele não vai ter um Exu na vida dele, né, moço? Ele não vai ter. Porque a razão não. Pra gente não importa. O que importa pra gente é o coração. Entendeu, moço? Nossa, muito bom, seu Tranco. Olha, eu agradeço bastante. Quem sabe, se Deus permitir, oxalá queira, a gente ainda se fala mais algumas vezes, viu? Claro, sem problemas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom, então. Então vou me despedindo. Isso. Fica na paz de Oxalá. Ah. E cuide bem do seu tiriri, Nonã. Uma hora você vai ver ele ainda. Entendeu? Ó. Uma hora você vai ver ele ainda. Vai demorar um pouco, mas você vai ver ele ainda. Oh. Ô, oh, chique, hein? Vamos esperar então. Vou aguardar aqui. Então tá. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu filho. Eu vou indo. Eu vou indo. Então tá bom. Até uma próxima. Jefferson. Ô, Rogério, normalmente eu faço pergunta para a pessoa que volta da incorporação para saber como que ela está se sentindo. Você pode dizer? Quando a gente volta da incorporação, é como se a gente estivesse dormindo. Entendeu? Mas não é um dormir igual que a gente dorme normalmente. É um dormir mais intenso. É como se fosse uma dormida de 2 dias. Vai um dia seguido inteiro. Vem dormindo Nossa. 8 horas. Então agora você está cansado? Não. Não Não? cansei. Ah, entendi. Você tem ideia de onde você estava? Você não tem nenhuma memória? Nenhuma memória, a gente só sente como se a gente tivesse acordado, e a gente sente a energia da entidade, no caso, que estava usando o nosso corpo como aparelho, né? É isso que a gente sente. Tá bom, então. Bom, eu Energia agradeço. boa, né? No caso. Tá certo. Faz quanto tempo que você trabalha que você incorpora? Eu incorporo desde os meus 13 anos. Nossa, e hoje você tem quantos anos? 28 anos. Nossa, faz tempo. Faz bastante tempo. Então tá bom. Olha, um abraço, muito obrigado. E a gente vai finalizar essa com o seu tranca aqui. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Salve, tranca rua das Deu um clarão na encruzilhada. E do clarão surgiu uma gargalhada. Eu disse que deu um clarão na encruzilhada. E do clarão surgiu uma gargalhada. Não era o sol, nem era a lua. O que brilhava era o mestre tranca ruas. Não era o sol. Deu um clarão na encruzilhada. E do clarão surgiu uma gargalhada. Eu disse que deu um encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada. Não era o sol, nem era a lua. O que brilhava era o mestre Tracabuas. Não era o sol, nem era a lua. O que brilhava era o mestre Tracabuas. Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada e do clarão surgiu uma gargalhada. Eu disse que deu, deu um clarão na encruzilhada.